Ice Boy. Quanto tempo sem você, quantas vidas vagando sem te ver, fazendo tudo em vão, buscando atrações com olhares voltados para o chão, sem querer olhar para os céus, buscando o alimento pra vida que te faz correr por tudo que está escrito no papel. Planos se vão e sonhos vêm, buscando soluções onde não há ninguém. Encontra um vazio que te faz lembrar bem o quanto já teve quando estava na presença do rei. Quanto mais você quer, menos tem. Quanto mais luta sem querer adquirir todos os seus bens, são forças pra se levantar contra esse mundo chamado selva, onde seu jogo é viver ou morrer. Anjos e demônios lutam por você. O quanto você quer, o quanto você tem. De que adianta ser um rei se seu reinado não há ninguém? Tudo que me consome é o bem. Tô preparado pra deixar de ser um refém. Se hoje não tenho nada, foi o bem que me tomou. Posso dizer que sou forte pelo verdadeiro amor. Está errado aqueles que dizem que tudo que tenho, mano, é tudo que sou. Não preciso de riquezas pra viver. Eu tenho uma palavra que me faz amar, crescer, vencer. Me ensina as melhores maneiras de aprender, pro no fim a gente não se arrepender de tudo que foi feito. Quantos sonhos que já foram levados ao vento, que não voltam mais. Não sou atraído por sonhos que não são reais. Tome cuidado com o que desejas. Hoje, nas quebradas em tudo é oferecido da melhor maneira. Todo apóstolo tem a sua missão. Muitos falham e dizem que foi tudo em vão. Não sou melhor que ninguém, mas me garanto que no meio de homens com ternos pretos tem a força de um verdadeiro Liu Kang pra vencer um de cada vez. São muito mais que pegadas, exercícios que a vida me traz por essa estrada. Chorar pela fome jamais, mas me envolver pra que ela acabe. É por isso que eu corro atrás e vejo vários tentando atrasar a vida, mas também vejo a vida atrasá-los bem no ponto de partida. É fato que queremos muito e não temos nada. É o que nos faz ralar todo o tempo. Suor de trabalhadores ao vento. Tenho experiências pra compartilhar. Conheço pessoas a todo instante e pra elas quero olhar tudo que há de bom pra fazer mais forte minhas pernas que dependem do meu coração. Somos tipo de carne barata, só que rara. Mas que caminhar é você deixar pegadas nessa estrada. Aê, irmão, deixa suas pegadas, aê, mano. Tá ligado? Viva e não chore, mano. Corra e não canse. Se você não vive suas pegadas também, então se você não chora, não emociona ninguém. Somos todos os tipos errados. Quando eles querem 10, você quer 1000. Eles têm muito, a gente nada. No sistema eles dão, a gente vaza. São propostas que nos trazem revoltas pela nossa caminhada. É muito mais que fazer rimas e rap. É ter um propósito que nos chute pra fora do mundão. Quero ver quando estourar as revoltas em seu próprio chão. Sistema operante, favela agora tem homens militantes. De esperança eu tô, eu vou. Até onde iríamos se fossem nossas pernas? Mas sem os Night Sharks.